Aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, aos pés da Santa Cruz. Esta é a Hora da Misericórdia, com o Padre Reginaldo Manzotti. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas. Olá, queridos filhos e filhas. Está chegando a hora da misericórdia e vamos juntos rezar, pedir, suplicar. É a hora em que do lado aberto do Cristo, graças e bênçãos são derramadas. Saúde a Rádio Evangelizar e as rádios irmãs. Ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Mãos ensanguentadas de Jesus, lado aberto do Cristo, nesta hora consagrada e abençoada, receba todas as nossas intenções. E nesta quinta-feira, hoje, coloque você a sua intenção. Acredite, meus irmãos, inúmeras graças são recebidas. E de modo particular hoje, no lado aberto do Cristo, na hora da misericórdia, a sua intenção está sendo colocada. Reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Caros ouvintes, agora você reza comigo. O primeiro mistério do Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Rezemos.

pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E concluindo o terço da misericórdia, rezemos três vezes: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. E ainda, nesta hora da misericórdia, você acompanha e reza comigo a oração à Divina Misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da vossa miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão, e clama com sua potente voz de miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que possamos cumprir a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido, e esperemos que alcancemos tudo que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entramos no céu. E juntos, vamos receber a bênção de Deus. E você, de modo particular, querido enfermo, saiba que na hora da misericórdia, você é contemplado. Rezemos. Ó Deus, Pai de misericórdia, nesta hora da misericórdia do Teu Filho Jesus, ora, em que por imenso amor Teu Filho derramou sangue pela humanidade e a redimiu com o preço da cruz. Do lado aberto de Teu Filho, Pai, saiu água e sangue. Fazei, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, jorrar inúmeras graças sobre nós e de modo especial sobre todos os doentes. Amém. Queridos ouvintes, eu sou o Jason, e todos os dias eu estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti, com você, com o Terço da Misericórdia, rezado pela família Evangelizar é Preciso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em continuidade com a Hora da Misericórdia e a Palavra de Deus. Espero por você. Não tá fácil segurar a barra. Olá, filhos e filhas, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Estou aqui hoje para falar sobre o meu último trabalho musical, o CD e DVD Paz e Luz. O álbum foi gravado dentro da Igreja Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro, e contou com as participações especiais de Fernando, Sorocaba, Tiaguinho, Taeme Thiago, Cantores de Deus e Joana. Esse trabalho busca valorizar o espaço litúrgico, mas principalmente é uma proposta de que o Natal e o Ano Novo seja realmente de paz e de luz na sociedade, na família e no coração do ser humano. Vamos juntos lançar essa mensagem de paz na sociedade e luz no mundo. Você encontra nas melhores lojas da sua cidade. Adquira, presenteie. Evangelizar é preciso. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos, povo amado de Deus, da Hora da Misericórdia, que me acompanha a Curitiba, região metropolitana e das rádios irmãs. É quinta-feira e vamos juntos escutar um testemunho de vida e depois o Evangelho. Escute o que foi deixado na plataforma. A sua bênção, Padre. Meu nome é Adriana, falo de Santa Bárbara do Oeste. Eu estava noiva há 5 anos e fiquei grávida. Casamos só no civil, pois meu marido não queria casar na igreja. Isso me incomodava muito, pois as pessoas falam que o principal é o civil, mas não é. É um casamento pela metade. Sempre falei com o padre da minha paróquia e ele queria nos casar, mas meu marido colocava obstáculos. Queria festa, queria que eu fosse de noiva e outras coisas. Mas no ano passado o senhor fez a novena de São José. Eu fiz o pedido de casar na igreja. Quando foi em junho do ano passado, sem eu falar nada, meu marido me pediu em casamento. Nós casamos no dia 16 de agosto, depois de 7 anos de casada no civil. Em um casamento comunitário, na paróquia de São José, na Semana da Sagrada Família, com mais 11 casais. Foi maravilhoso. E por isso, agradeço a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E digo que a minha família deles é. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Obrigado, São José. Obrigado a você, querida. Agora, Bíblia aberta. Cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo Rei. Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O texto de hoje, nesta quinta-feira, João 5, 31, 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Se eu der testemunho de mim mesmo, ele não será digno de fé. Há outro que dá testemunho de mim, e esse é digno de fé. Tenho maior testemunho do que João, porque as obras que meu pai me deu para executar testemunham o meu respeito, que o pai me enviou. Vós perscrutais as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna, pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Vim em nome do meu pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer se não buscais a glória que é só de Deus? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sentimento de pertença ao Pai é o fundamento da vida de Jesus. Ele fala pelo Pai, ele é enviado pelo Pai, ele testemunha o Pai. Afinal, tudo que ele faz justifica o Pai que o enviou. Jesus não era de nenhum partido religioso, nenhuma família sacerdotal, não tinha título de rabi. Em termos humanos, Jesus era independente. Ele veio único e exclusivamente a serviço do Pai. Como enviado do Pai, veio para trazer luz e boa nova. Mas o texto que acabamos de ouvir nos deixa claro que não quiseram ouvi-lo. Senhor Jesus, eu creio que sois enviado do Pai. E por isso, sendo quinta-feira, peço, dai-me sempre deste pão que é teu corpo, deste sangue derramado por amor de nós. Senhor Jesus, presença real na Eucaristia, dai-nos uma fé maior no sacramento do altar. Ao olhar a hóstia santa, que você vê? Levada no altar, não é apenas pão e vinho. É Jesus que ali está. É o Senhor que ali está. O enviado do Pai. De joelhos eu me prostro. É Jesus que vai passar. É o Santo de Israel. É o Santo de Israel. Que faz santo esse lugar. É o Senhor. É o Senhor. Que me acolhe como seu doce olhar. É o Senhor. Que tão perto eu posso tocar. Deus seja louvado, cada dia mais emissoras de rádio que estão conosco. Clube de Marília, São Paulo, os e-mails que chegam, Deus seja louvado. Jornal AM de Inhumas, Goiás. E Ataúna, Minas Gerais. E assim aumenta. Eu vejo pelos e-mails que as pessoas estão se apropriando da graça de Deus. Web Rádio One Hits, Pitanga. Que o convite então lançou. Senhor Deus, nós queremos pedir, age em nós e abençoai, Senhor, a água, os doentes, as roupas dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai todos aqueles que mais precisam. Deus de misericórdia e de bondade, diga que agindo, que eu posso tocar, que me acolhe. Sou Canta comigo, você sabe, é o Senhor. É o Senhor. E tão perto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia.